Yeah, Antraz, 2014. Yo, a saga continua, subterrânea. Yo, recria o mundo onde nasce, exploram lugares estranhos. Um submundo subterrâneo onde seres estão vagando. Criam poderes especiais quando a situação pedir estalactites que dificultam o acesso de quem está progredindo. Mesmo com toda a proteção e equipamentos tecnológicos, ainda continuam à mercê dos inimigos que agora estão furiosos. Defendem a qualquer custo o mundo aonde vivem. Característica essencial, a dificuldade aqui insiste em se mostrar presente através da lava que brota no chão. Corrosivo, perigoso, crítico, mas continua a missão. Aqui Antraz, comandante solitário da nave que desbrava lugares horrendos cheios de sentimentos que danificam a alma. Mantenha calma se quiser sobreviver. Caso contrário, meu caro, aqui mesmo irá morrer. Desintegrado e cremado junto com os pedaços da sua nave. Ninguém vai se arriscar a te resgatar, pois não terão a sua coragem. Viajante, consagrado, experiente nesse tipo de incursão. Já completei vários níveis, missões incríveis eu tive em minhas mãos. Mesmo sem expor o real motivo de eu ter chegado até aqui, confesso que sinto prazer, eu quero mais, não posso desistir. Pois sei que se eu morrer, o meu legado não morre comigo. Sou apenas um instrumento que enfrenta todos os perigos que a vida coloca diante de mim, eu preciso eliminar. O mundo de amanhã vai te cobrar o que ontem você fez pra mudar. Ou pelo menos tentou fazer, tudo isso será computado, registrado na caixa preta da sua nave, meu fiel soldado. Não temas a luta, pois você não está sozinho. Quando menos esperar, o batalhão estará te seguindo. Não se preocupe com as avarias que a lataria sofreu nesse ato. No final dessa fase difícil será proporcionado todos os reparos. Para poder seguir em frente, o checkpoint deve ser alcançado. Fique atento ao tempo que corre enquanto tudo é planejado. Yeah, Antraz 2014, relatos do mundo subterrâneo. Yeah.